Paz do Senhor. Se você conhece alguém que está com a vida destruída, arrebentada, amarga, sem razão, sem paz, sem alegria, eu gostaria de te dizer o que eu tenho aprendido e tenho falado para algumas pessoas, e assim elas têm se convencido que tem que tomar uma decisão e dar um jeito na sua vida e começar a ser feliz, ter paz, ter alegria e salvação. Foi um jovem que veio falar comigo, dizendo que ele era ateísta, não acreditava em nada, mas que a vida dele estava quebrada, arrebentada, sem razão, sem paz e alegria. Eu falei: olha, filho, experimente Jesus. Se você não gostar dele, pode voltar para o diabo, ele vai te receber com muita alegria. Ele levou um susto, mas entendeu o recado. Não largue de Jesus. O diabo vai receber de volta, com muita alegria. E eu sei que você não quer isso. Mas pense. Deus te abençoe e até amanhã.